flechada que penetra na sua mente. Eu disparo minhas palavras sem esvaziar meu pente. Você não entende, meu proceder é diferente. Se tiver na minha reta é melhor sair da frente. A paciência que eu tinha desapareceu. Chacal, lembra de mim? Sou eu. Não sou mais aquele branquinho que você tirava. Não tenho vergonha do meu cabelo tipo Piaçaba. A minha rima faz eco, minha levada é mais forte. No combate não tem boi nem pra tropa de choque. É hip hop, moído puro e verdadeiro. Não entre nessa intencionado em ganhar dinheiro. Um brasileiro, a classe pobre que você explora. Espere, mercenário, está chegando a sua hora. Sai fora, passa bola, bola, rola. Isso aqui não é viagem, ei, mano, acorda. E não precisa nem me dizer que com o sistema eu tô ligado. Tipo morcego, parasita. Chupa seu ser que nem carrapato. Tô vacinado, se toma loucura o resultado. Mandilho iludido, aqui pra frente não vou mais ficar calado. Você não me compra com o seu dinheiro, mas vai ter que me pagar por ter ferido o orgulho do gueto. Respeito, você não tem direito. Eu penso, mimo, mole, cantando, eu vou mais ao fundo. A minha teoria vai revolucionar o mundo. O planeta Terra, Via Láctea, o universo inteiro. São atraídos e circulam em torno do dinheiro. Eu não sou gênio, mas até Einstein ficaria impressionado com seus métodos de pesquisas revolucionários. De aliado tô rodeado, não sou otário. Na luta contra o mal, eis mais um refratário. Na rima eu nocauteio, derrubo no só soco. Sou gordo louco e não estou à venda. Entenda, tipo galã de novela, artista de cinema. Mas a dois A no cativeiro que a Microsoft na NASDAQ. Consideração dos aliados, pra mim isso é o que vale. Mas não, o estilo topa tudo por dinheiro. Quem quer comprar o território brasileiro? Dole uma, dole duas, dole três, vendido. Eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é isso. Procuro dar sentido pra minha vida, distante das armadilhas da mídia. Tenho coisa mais importante, não vou ficar brincando de vida de artista. Se liga, se liga. A ambição uma doença e mata, previna-se. Pois o respeito se ganha e não se compra. E não é ninguém nem você que vai me dizer o que fazer. Pode crer, pode crer. Mas se você quer saber, faça a diferença. O jogo já começou e as cartas estão na mesa. Eu não sei se já deu pra perceber, mas o resto, sangue bom, é tudo com você.